agora tá recuperado. Bebo um dia por mês, não me leve a mal. A boba apaixonada ficou no passado. Tem uma cicatriz com todos os pontos que você perdeu comigo. E se for vasculhar, vai ver que no meu peito não tem seus vestígios. Decepção não mata, só ensina a beber. Pare de falhar que eu tô bebendo só pra te esquecer. Eu bebo por mim, aqui pra você. Bebo simplesmente porque gosto de beber. Eu bebo por mim, aqui pra você. Bebo simplesmente porque gosto de beber. Bebo um dia por mês, não me leve a mal.